6200, desça para 12 mil pés, liga LS, altímetro em Salvador, 905, chame estabilizado no localizador. 2015, está liga LS, chame estabilizado, 900. TRIP-5220 está estabilizado. TRIP-5220 complete aproximação LS, estimação de Salvador em 118 decimal 95. 7895, grato, uma boa tarde. Oi, Salvador, é o TRIP-5220, bom dia. 5220, bom dia. O ajuste é 1-0 no 5, tá livre o pouso na 1-0. O vento é 1-80 graus, 1-0 nós. 1-0 no 5 no ajuste, livre o pouso, grato. Tá, abre a cabeceira. Ciente. Família Bravo. Posição, Família Bravo. Como informar quantas milhas de Salvador? Como informar quantas milhas de Salvador? Vai manter este setor a 1.500 pés, é isso? É entendido que vai manter este setor a 1.500 pés. Frequência livre em 1.2.3.4.5 para coordenar com os tráfegos locais. Para o retorno, chame o controle em 19.8. Gol 1.0.9.4, chame Recife 2.6.8.5, alterna 2.5.4.5. 2.6.5.2.5.0.5, é isso? 2545 a secundária. 2545. Realizador, 6200. 6200, complete aproximação LS, chama a tua em 1-8, decimal 95. 6800, bom dia. Bom dia, Oxiné 6200. Oxiné 6200, continue na aproximação, aguarde autorização de pouso. Ajuste 1-0 no 5. Na sua escuta, 6200. E 5220 no solo aos 40, ao livrar à direita, chame o solo 121, decimal 1. 5220. Aqui em November Alpha, siga visual para Salvador, 1015 no altímetro via corredores. Manter esse visual no meu pé de fome parede. Chané 6200, livre pouso na 1-0. O vento é 1-70 graus, 1-0 nós. Livre pouso, 6200. Romeo Yankee India. Prossiga, bom dia. A frequência do solo é 121, decimal 10. Sente uma nova chamada. Afirmativo, TAN 3191. Após o Airbus do Oxené, está livre, alinhar e manter 10. Bom dia, o 4207 da Azul mantém o ponto espera. Caminha 200, no solo 143, ao livrar à direita, chama o solo, 121, decimal 1. 21, robô. Ao alinhar tem livre a decolagem da 10, o vento é 190 graus, 09 nós. O azul 4207, alinhar e manter após o 321 da TAM. Romeu e Yankee India, livre acionamento, chama táxi. TAN 3191, decolado alto 45, chame o controle, 198, boa viagem. 198, obrigado, TAN 3191. Salvador, muito bom dia, TAN 3191, decolou nossa escuta, se possível, vou dar é um ledo, senhor. 3191, contato na radar, decolagem, subiu mantém o 340, posso cruzar 2000 pés, vou ileta. Ledo é presente. Cruzando 2000, TAN 3191. TAN Drake. Eu, Yankee India, sente, livre táxi. Chame o ponto de espera da 17. Romeu e Yankee India, reporte alinhado e pronto para decolagem da 17. Após o 4207 para separação do tráfego, aguarde mais 2 minutos para iniciar a decolagem. Romeo Yankee India, livre decolagem, Delmo 7, o vento é 180 graus, 10 nós. November Alpha, Fint, familiarizou com o campo. Yankee India, decolado aos 4.8, o senhor tem condições de curvar à esquerda de imediato para o cruzamento do campo? Afirmativo, já estamos em outro da curva, então. Romeu Yankee India, chame o controle agora, 19-8, mantendo a linha do litoral norte. 19-8, 1208. O azul 4207, apenas aguardando o tráfego afastar um pouco mais do campo para a sua decolagem. Já avisou com o campo, não, Gabriel? Torre 18, decimal 9. Tráfego 1 milha do eixo de decolagem, afastante do campo. Tem livre decolagem da 1-0. O vento é 1-8-0 graus, 1-0 nós. Ó, meu Yankee. Salvador, é o Papatango, Romeu Yankee India. Vem aqui, India, siga visual, põe no meu pé, escorredor forte. Vamos livrando a CTR, Salvador. Vai cruzar livrando a CTR, hein? O Romeu Yankee India. Matinho, quando possível, seu estimado para o pouso em Aracaju. Para mais 1 hora e 15 minutos da presente. Mais 1 hora e 15 minutos da presente. T07, decolada 51, no controle 19-8. 19-8, boa. Salvador, boa, azul 4207, decolado, cruza mil pés. Azul 4207, contato na taxa decolada, ele mantém 360, cruzando 2 mil pés, 2 letras. Confirma 4207, informação do céu muito baixa. Após cruzar 2000, oi Leda, 4207, suba 360, está em contato na data. 360 após 2000, Leda, 4207 azul. No 91, chame o centro Recife, frequência 251, alterna 3395. 251-3395, muito grato, um bom dia, tô na 3191. Alfa Lógica, pronto, táxi? Tinha ponte para o táxi, confirme somente autonomia? Gente, eu sou Alfa Lógica, reporte na... Papai, corrigindo. Salvador, Índia November Alpha, curta final, pista 197. Índia November Alpha. Livre pouso, pista 97, vento 200 graus, 199. Livre pouso, pista 97. Bom, 55 meio autorizado, LA e decolapso no 0,2 ou no 0 grau 099. Lander Alfa, Sol 55, autorizado backtrack, táxi até o pote 4 e o pote liberando a pista. Acima, já autorizada a decolagem, o vento é 210 graus, 08 nós. Boa tarde, boa no 790 para pushback a segmento. Frequência livre no 645, mantenha-se visual pelo litoral ao número PES. Tente contato com o controle Aracaju, quando ingressa na área daquele controle, em 120.3. Confirme somente o destino que modificará após o matéria do litoral sul. Gente, Guardião 07, já acionado? Te autorizado até a interdição hoje para reporte para ingresso na pista. Tijão November Alfa, livre frequência. 07 na minha escuta. Meu comandante? Gente. Olha, Salvador, muito bom dia. O gol no 556, fala. Confirmo para o controle. O gol no 556, decolou. Gol no 556, contato, radar na decolagem. Submão até o 360, posso cruzar 2 mil pés ou eleta. Afirmativo, cruzando 2000, tá voando a leda, subindo 3 metros. Atenção, é com Alfa Oscar, parte da interseção, papá. 5. Chama Recife 25, na altera 3315-4207. 33 decimal 95, comandante. 3395-4207. 3119. Alfa Oscar, aguarde para ingresso. Bravo Alfa Hotel, motorizado Alé e Mata Grande 097. Na 6255, certificação desse patrão 050, chegando a Mari. 3895, autorizado Alinha e Defalapis 10, vento 2, 10 grau 099. Alinha e Defalapis 2, Alfa Hotel, autorizado de colapso no 7 vento 2, 10 grau 099. Fora do solo, Bravo Alfa Hotel. Bravo Alfa Hotel, fora do solo 01, não aguarde transferência. Hotel. Suba restrito ao nível de voo 340. 340 restrito. A região está comprando o litoral, está autorizado já acende para mil pés. Bravo Alfa Hotel, você não encontrou nenhum 99 decimal 8. É o Bravo Alfa Hotel. 208. 208, são 3895. Escolhe Salvador, boa tarde, são 3895. No meio da identificação, desse mantém o 060, chegada na área. Em 1251, alterna 3395. 251, 3395, 1556. Controle Salvador, tá 3895. Boa tarde. 3895, contato radar na decolagem, sub mantém o 340 após 2000 voleda. Após 2000 voleda, ascensão para o 340, 3895. Brava, Alfa Hotel, prossiga. Atingiu o farol de Itapuã, está acendendo para 1000 pés, vai chamar no farol da Barra. Bravo, Alfa Hotel, acione código 0497, normal no transponder. Desce visual, 1000 pés. Fome outra vez fora da barra. Afirmativo, 0497, Guardião. Qual acho que foi autorizado, decola. Pelo site vento 190 graus, 121. Pelo site 90, autorizado, decola. Pelo 0 vento 190 graus, 121. Desça para 3 mil pés, ajuste na zero. Ótica decolada 04, chama em controle 1129, direção 8, morro. 198, graças, é com a foto. Boa tarde, o Papa Romeu é com a Alfa Oscar, decolado 197, na sua escuta. 198, boa na 390. Nadael 200, Nadael, Eco Alfa Oscar. Alô, boa tarde, 1790 Apuca, Aracaju, passa nem 45. Gente, Gomes 790, contato radar sobre o 370, sei da Apuca. 370, no Apuca, 1790. Então 32, no meio autorizado de Zio, após o ITAP. Após o ITAP, 32, no meio. Oi, Salvador, CNM 265. Descendo para 3.000, confirma ajuste. 1014, 1094. 14, 1014. O 962, desce ao nível 070, chegada a mais. Meu Bravo Alfa Hotel, o controle. Confirma a intenção do voo. De Bravo Alfa Hotel. Controle Salvador, voo 790, voltando. Seria possível voar Aracaju, presente? Abaixo da coordenação 790. Valeu. Também 3.625. 5.000? Desça para 2000, autorizado a final do procedimento, a gente vai de volta no do litoral do pé, né, do Charles de Vecchia. Estamos para 2000, para isso que você chama, né, direita agora, mantendo a proa mestra, 3295, chame o centro Recife, frequência 1251, no secundário 3395. 251-3395, 3895. Autorizar 2000 pés, Bravo Alfa Hotel. Alfa Hotel já solicita o ILS, está presente? Uma à direita na proa 060, direita 060, subindo para 2000 para interceptar o procedimento. Três, dois, um no meia, reduz a velocidade para 200 nós. 200, 3216, atingiu, mandou 50. Gente, a descida está autorizada para 3000 pés, 3000 pés, 32 no meia. 3000, 32 no meia, 100 na afirmativo. Bono 790, chama agora Recife 12545, secundário 12085, bom voo. 3545-2085. Localizador, o Xelé 6255. Xelé 6255, completa final, cheque o trem, torre 1895. Vai estar assim agora. Dois no meia, tem condições de curvar à esquerda para sequenciamento na proa norte? Afirmativo, esquerda proa norte, beleza no meia, tá? Positivo, reduzindo para 200, curvando à esquerda na proa norte, o tanto 32 no meia, vai seguir um Ferrochado 35. Afirmo, 32 no meia, então tá curvando à esquerda agora para proa norte, reduzindo a 209. Pela magnética 120 de Simbra, o TAM 32 no meio. 120 de Simbra, gente, 32 no meio. Bravo Alfa Hotel, completa direita pro 08, quais são? 075, 075 vai interceptar o lote. Direita pro 075. O 1962. Desça para 4000 pés, o ajuste 1014, redução para 210 nós. 1014, 255, livre pouso, 1-0, vento 1-80, grau 099. Livre pouso, 1-2-5-5. Uno 962, está sob vetor esquerda, proa 020, limitada pela magnética 1-0-0 de cima. Deus, tá 32 no meio. Tá 32 no meio, descida para 2000 pés. 2000 pés, vai interceptar o localizador, complete direita na rua 080. 080 para o localizador, 32 no meio. Para interceptar o Alfa 3, 2, 1. Duno, Bravo, Alfa Hotel. Gente, é posto estabilizado, Bravo Alfa Hotel. Estabilizado, Alfa Hotel. Bravo Hotel completa, final, torre 1895. 95, Bravo, Alfa Hotel. 2, 1, 6, início de redução de velocidade para 1709. 1970, tá 32 no meio. 21, 1762. Eu, Bravo, Alfa Hotel. Bravo, Alfa Hotel, com a aproximação, reporte passando externa. Informo o Embraer 190, na pista 90, aguardando para iniciar a decolagem. Eu vou chamar cruzando externo. Positivo. Autoriza o final do X-Ray, 3206? Autorizado, 3206. Porta passando zona. Afirmo, 3206. O Graé? Afirmativo, direto Graé, após. Seguinte, Bravo Foda. Azul 4463, autorizado, decolado, sino 0, vento 180 graus, 099. Informações de táxi, Vitor, que é o Delta? 2070. 2000 direita, 70. Gente, após a interseção, papá. ...4076, disponível 050, chegada a Mari. Aliante Tango 1, informo que é uma aeronave, um Papa Alfa Tango 4, iniciando o táxi até Papa, seguindo a aeronave, reporte da intercessão Papa. Até autorizado a remetida, reporte na DA iniciando. Ativo, autorizado, vai na DA, vai prosseguir direto pro Graia. Bravo, Fotel, informo uma aeronave, correção, informo o vento, 180 graus, 099, e uma aeronave a 5 milhas do externo, um Airbus 320. Ativo, centro da aeronave, já livrando pro Graia. Que lugar tá, aguarde para ingresso. Alfa Hotel, só avistando, continue a aproximação. Tem, já visual com a pista, tá livrando aqui o eixo, prosseguindo para o Graia. Torre Salvador, 329, estabilizado, LS 190. 3204, desse nível de voo 060, chegada a Mari. Sinal para o pátio, Bravo, Alfa Hotel. Azul 4463, decolado ao Zona 7, acione a transponder 5494, chame controle em 199, decimal 8. Zona 8 em 4-1-4, Azul 42-4463. Já está autorizado, ingresso na pista 7, a ponte aérea de pronto. Salvador, boa tarde, 4463, Azul, decolou, passa 2007. Isso, 3206, continua a aproximação no pescoço. 3206, informa a sua esquerda, um helicóptero nacional do Pátio do Gré, um helicóptero da Polícia Militar, não interfere na sua aproximação. Aceita, 3206. Bravo, Alphatara, pode colar em solo controlado, vento 180 e 099. Gente, fala no solo. Zango 1, autorizado cruzamento da 1735, táxi via Quebec, Mike Lima, na Lima, chama em solo em 121, décima 1. Estabilizou, 962. Planta final de 2954, irmão. 295, boa. Na 3216, cheque trem de pouso, 190, 190 graus, 099. E pouso 190, baixa travada, 3216. Quatro, quatro, meia, três. Siga, 63. Informação, solicita a proa 220. Autorizado. Obrigado. Já ficou o piloto, né? Então, 3216, solo 20, livre direito, chame solo 1211. Direita, 1211. Nove e meia dois na torre? Ah, boa tarde, na sua escuta, baixou e travou, tá passando esperado. 9962, livre pouso, pistola 0, vento 170 graus, 079. Gente, livre pouso, 62. Azul 4463. Desça ao nível 070, chegada a mar. Romeu Alfa Juliette, Romeu, a senhora identificação. Tranquilo, Delta, tem atrás de três turbulências, Boeing 737, que pousou a 1-0, autorizado a decolar, pista 1-7-1, 1-7-0 graus, 1-0-9. Rubeu em Salvador, Rua de Mare, para interceptar a chegada, a descida está autorizada até o nível de voo 050. Roger 62, solo 24, livre direita, chame solo 1-2-1-1. 2-1-1. Azul 4076, voe na proa da posição Duna, descendo para 2.000 pés, o azul 1-0-4, está autorizado a final do procedimento. Delta decolado aos 25, chame controle 1-2, correção 1-1-9, decimal 8, morro 9-8, grato. Controle Salvador, muito boa tarde, pode ter um Vitor Kilo Delta na Momo. Vitor Kilo Delta, contato radar na decolagem, sobe nível de voo 1-0-0, na saída Momo Vatak. Momo Vatak, o Vitor Kilo Delta 1-0-0, está linda a retidão para o Vitor Kilo Delta? Subi direto a 1-0-0. Direto a certeza, Vitor Kilo Delta. Cão 02, controle. Cão 04, atinge, mantenha o 6.000 pés. Cão 04, deita para 3.000, ajuste no 014. 3.014, tá 3.804. São 02, controle. São 02, controle. 3.144, controle. É, escuta, 3.144. Uma ponte com o Falcão 02. Tá, desculpa, fala que a transmissão tá inteligível, tá? Perde a... começa com intensidade 4 e vai para a 0 intensidade. Gente, por gentileza, tente uma ponte com o Falcão 02, creio que a aeronave dele está próxima do senhor, abaixo, é, o TAN 3144, que o Falcão está chamando aqui, pergunte qual é a informação que ele quer controle. Tá, caminho assim, só. Falcão 02, Delta 3144, ponte de controle, Salvador. Tá pra nossa posição Lourenço, é isso? Mantendo em porto seguro, mantendo meu pé, acenado 0143. Ok, Salvador 3143 em ponte 3 pro Falcão 02. Prossiga 3144. 3144 informa que é o Falcão 02. braço posição Lorenzo, é, procedente Porto Seguro para Salvador, mantém Rio Pés, assinado 0143. Gente, o TAR 3144, por gentileza, peça ao mesmo que se mantenha em condições visuais e coordena a frequência livre até o través do Aeroclube de Vera Cruz. O Aeroclube de Vera Cruz, o Falcão 02, chama o controle na frequência 199.8, 3144, por gentileza. Tá ok. Falcão 02 é o 3144, ponte. O senhor mantém condições visuais, regras visuais e condições visuais, até o través do Aeroclube de Vera Cruz, quando chama o controle 198. Bom, boa, tudo de bom. Um 144 da TAM, o Falcão 02 está ciente, vai lhe chamar 198 com o trabalho de Veracruz e mantendo 070 para prosseguir na descida. 144, desce até 4.000, ajuste no 0.4. Até 4.000, 1014, 3.144, mantém a restrição de ETAP ou está liberado? Livre. E as restrições de ETAP e velocidade de hidrograma 3.144. Então 3804 para interceptar o log e complete esquerda na proa 030. Resposta estabilizada, descendo para 2.000. Estabilizado, tá? Azul 4463, serviço radar encerrado, chama Eliel, frequência 201 no convoo. Gente, estamos de abraço, condições visuais. Os 290, desça ao 060 pro editar. 64, chamou a torre. Gente, informo que é uma aeronave, uma milha do externo, aguarde por gentileza, mantenha a porta de espera. 407.000 está estabilizado. Azul 407.000, completa final, cheque o trem, torre 1895. 1895. Azul 4463. Chané 6203, decolado 230, chame controle 199.8, move. 198, obrigado, muito boa tarde. Salvador, azul 407.000, estabilizado na final da 120, embaixo checado. Azul 407.000, confirme a visão do copo. Afirmativo. Gente, livre pouso, custo no 0, vento 230 graus, 099, altímetro no 014. Livre pouso, no 0, azul 407.000. 4.000, vou prosseguir, 3144. 3144, desça para 2.000. A 2.000 pés, pode interceptar o ILS, entrei. Positivo, desce via o 3144 para 2.000, resposta aplicada. Ali, Mike, mantendo 90. Desça ao 060, Floyd Mari, para interceptar a chegada. ...04 estabilizou. 3204, completa final, cheque o trem, torre 1895. Direita na proa de Leda. Direita Leda, 6203. Só 3290 é o número 1, sequenciamento do controle, tem condições de descer em high speed. Mas o que está, que o senhor conseguir manter, está ótimo. Na proa de Duna, o 3290 descendo para 4.000, ajuste no 0.4. Torre Salvador 3804, passa assim, braço, baixado travado. 3804, confirma visual com copo. Afirmativo, baixado e travado. Cliente, TAM 3804, aguarde pista livre, o vento é 220 graus 079, altímetro 9014. Na sua escuta. 4076, solos 33, livre direito, chame solo 12111. Vento Kilo Delta está atingindo a centena. Está presente, modifica a regra, está em condições visuais. Seu pouso ao turno 620. Vento Kilo Delta. Gente, prossegue em 105, Vento Kilo Delta. 0 vento 2, 1 0 0 0 7 9. Livre o pouso na 10, TAM 3204. Bom, no 864, visual com tráfego na curta, sinal, Airbus 320. Adeta, 1864. Após o pouso em uma linha, mantém a cabeceira no 0. Faz o Sanier, mantendo no 0, 1864. Visualizador, reduzindo a 3144 da TAM. 3144 completa a final, cheque o trem, 2 1895. 2895, a torre é grato, um bom dia, bom serviço, 3144. O Delta foi copiado em condições visuais, é modificado 1535. Prossegue na 105, positivo. 105, está atingindo 105, estima pouso ao 1620. Copiado. 864, desconsidere a última instrução de aranha e mantém, informo que a aeronave na final já. Correção, a aeronave aproximando da 10 já se encontra a 1 milha do sustento com 200 nós.